Que e tá me contando. Bueno, tá liberado as apostas. Eu tenho pedido as penas gordas que aí eu apostei com duas mil mais um par de chinelo de 500 pila. Eu muito orgulhoso, tu tem fama de valente, de taura e de gostoso, mas eu acabo contigo, não me chamo João Cardoso. Teu nome é João Cardoso, mas te chamam de Odete, de dia é muito macho, de noite da vedete, e o que corta por dois lados na minha terra é gilete. Na tua terra é gilete, pois vem que eu te passo a faca, vai cuidar da tua mulher, se ligar e testa polaca, namora com meio mundo, te botou um chapéu de vaca. Educação, tu é muito ignorante, precisa de uma lição. Se eu tenho cara de vaca, vem cá, terneiro mamão. Vem cá, terneiro mamão, dobra essa língua e engole. Depois desse desaforo, não há mais quem me controle. Eu não sou de perder trova pra gaúcho bunda mole. Me chamou de bunda mole, bunda mole é rapadura. É melhor ir terminando que a coisa já tá escura. Fico dito por não dito e joga água na fervura. Tá combinado com o padre, subiu a temperatura. As moças já tão ousadas, também com tanta grossura. Daqui a pouco se ofendemos de filho da ditadura. O homem pode invocar e fecha a tal da abertura.